vai rolar, de certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Será que o meu signo tem a ver com o seu?